Oxê, que só lhe conhece aí, meu maestro. Se a forró pegar o safado, é. Espalha pra geral e chama todo mundo. Hoje tem piseiro no bar do seu Raimundo. Espalha pra geral e chama todo mundo. Hoje tem piseiro no bar do seu Raimundo. Alô, Jacinto Produções, Chiquinho Produções. É a marca que chama pegada safada. Eita desgrama, eita desgrama. Se tem piseiro, o povo me chama. Se tem forró, o povo me chama. Mas eita desgrama, mas eita desgrama, eita desgrama. Se tem piseiro, o povo me chama. Se tem forró, o povo me chama. Alô, minha galera massa da Bahia. Se é forró, pegada safada. Espalha pra geral e chama todo mundo. Hoje tem piseiro no bar do seu Raimundo. Espalha pra geral e chama todo mundo. Hoje tem piseiro no bar do seu Raimundo. Alô, Gigi, meu cruzeiro de luxo estourado. Alô, mordidos, paredões. Eita desgrama, mas eita desgrama. Se tem piseiro, o povo me chama. Se tem forró, o povo me chama. Eita desgrama, mas eita desgrama. Se tem piseiro, o povo me chama. Se tem forró, o povo me chama. Se é forró, pega na safada. Ao vivo em São Paulo.